filho do carbono e do amoníaco. Monstro, escuridão e rutilância, influência má dos signos do zodíaco. Eu, filho do carbono e do amoníaco. Monstro da escuridão e rutilância, influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe minha boca uma ânsia, análoga ânsia, que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come, e a vida em geral declara guerra. Anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade e ignorância da terra. Vês, ninguém assistiu a formidável enterro da tua última quimera. Somente a ingratidão esta pantera foi tua companheira inseparável. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera. Somente a ingratidão esta pantera foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre as feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo amigo é véspera dos carros. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena, tua chaga apedreja nessa mão vil que afaga. Escarra, escarra nesta boca que te beija.